mente adormece. As minhas pálpebras começam a pesar. Minhas palavras são lentas, nem mesmo eu consegui escutar. A sensação que me dava que nas minhas costas eu carregava todo o peso da alma. Caminhando sozinho, meus pensamentos se perdiam no ar. Beck está queimando, fumaça sobe. Eu tenho a impressão de estar ouvindo vozes. Parado nessa estrada, fico pensando pra onde esse caminho está me levando. O corpo flutua, a mente adormece. Levanto as mãos, faço uma prece. O Beck chega ao fim, sento na calçada. Eu fui atrás de um paraíso e não, não encontrei nada, não. Não encontrei nada, não. Não encontrei nada, não. Verde nasce queimando, fumaça subindo. Eu viajando no caminho. Sentei na calçada, fiquei sorrindo sobre coisas sem sentido. Quando eu me liguei, vai vendo, a noite tinha chegado. E a loucura estava apenas, pode crer, apenas começando. Pelo caminho eu via muita gente queimando. E lá do alto alguém consegue nos ver. Dessa vida escura consegue nos proteger. Sem que a gente ao menos sequer consiga perceber. Nas escuras ruas se encontravam pessoas com sonhos diferentes. E no futuro se tornarão a mais desejada realidade. Mas outros infelizmente nunca verão seus sonhos realizados. A vida é assim, feita de sonhos, é isso que nos mantém vivos. Conscientes ou inconscientes, mas sempre correndo atrás de algo mais. O Beck está queimando, fumaça sobe. Tenho a impressão de estar ouvindo vozes. Parado nessa estrada, fico pensando pra onde esse caminho está me levando. O corpo flutua, a mente adormece. Levanto as mãos, faço uma prece. O Beck chega ao fim, sento na calçada. Eu fui atrás de um paraíso e não, não encontrei nada, não. Não encontrei nada, não. Não encontrei nada, não. A minha mente anestesiada não percebia o quanto eu gritava. A explosão da fogueteira que iluminava nossa Vila Flávia. Enrolando um baseado com os irmãos. Diretoria presente sem confusão. Flor da Vila, Cruzeirinho e vai quem quer. E Noroeste, Eldorado, Canarinho, times do coração. Cada um com a sua camisa com orgulho, né não? Pra finalizar, uma cerveja no Carlinhos Bar. Beck está queimando, fumaça sobe. Eu tenho a impressão de estar ouvindo vozes. Parado nessa estrada, fico pensando pra onde esse caminho está me levando. O corpo flutua, a mente adormece. Levanto as mãos, faço uma prece. O Beck chega ao fim, sento na calçada. Eu fui atrás de um paraíso e não, não encontrei nada, não. Não encontrei nada, não. Não encontrei nada, não. As horas vão passando, o sono vai chegando. Meus olhos lentamente vão se fechando. Dou minha última tragada, sento na calçada. Fui atrás do paraíso e não encontrei nada, não. O corpo flutua, a mente adormece. Levanto as mãos, faço uma prece. O Beck chega ao fim, sento na calçada. Eu fui atrás do paraíso e não, não encontrei nada, não. Não encontrei nada, não. Não encontrei nada, não.